Foda-se, foda-se, gueto organizado. Foda-se, foda-se, foda-se. Vira a volta à máfia. Esse é o time, parceiro. Quatro diamantes. Foda-se. Vai segurando a nova ordem, parceiro. Foda-se, isso mesmo. Tá de quebradinha? Foda-se. Vem na minha visão desilusões. A todo tempo falsas ilusões. Corrompendo todo por dentro. Trajetória, vitória, pouca glória. São das poucas que te livre, te salvam da mal proposta. Todo tempo no veneno. Eu tô vendo o sofrimento da senhora sentada, cansada. No esquecimento é quente, menino, linha de frente. Gente passa por cima, quase tudo. A despertar se vence. E você sabe que ele vem, fica esquisito. Um passo falso seu, ele te pega. O pior disso, o que é acerto, você paga. Te matar na crocodilagem. É pilantragem, falsidade, isso é verdade. E que se foda o moleque ali com seu ataque. Bondade de quê? Não nessa cidade, o que eu quero, eu prospero. O que passei é vero. O rap salva, junto a Deus, me livra do inferno. É certo que quero, que espero. Que prospere é vero, vermelho. Revela o mistério do que é belo, certo. 100% nós, 100% a voz só. Sempre há quem aponta pra julgar de ser melhor. Assim, te põe na forca, sua força fica pouca. Assim na louca, a voz que sai da boca é tipo bomba. Levada, caixa repica, que ninguém desiste. Leve, traz cicatriz aqui, mapa de elite. Não, os olhos secam, enlouquece, é nós de volta. O gueto inflama tudo à sua volta. Chegou a hora, hora que a flora dita as normas. Se isola, joga como joga agora. Minha cota eu quero em dólar, sem se perder no tempo. Assim você vai vendo, tanto faz. Café ou champanhe pro meus parceiros. É o gueto organizado aqui, vermelho. 100% orgulhoso que faz de mim o guerreiro do som. Eu tô de volta, é minha cara, então foda-se. Os olhos secam, eu tô de pé, então foda-se. O que era moda virou pó, então foda-se, foda-se, foda-se. Eu tô de volta, é minha cara, então foda-se. Os olhos secam, eu tô de pé, então foda-se. O que era moda virou pó, então foda-se. Foda-se, foda-se. 100% caneta, verso, proeza na letra. Vou ser direto e põe as cartas na mesa. E topo o que você quiser. Tô atento, eu tô de pé. Profissão, perigo é. Tanto homem ou mulher. Por instinto e haja fé. Corpo e mente, manter-se bem. Nego, vão só no migué. Gueto organizado é, já foi. Sempre sem dar pista, maquinando, envenenando. Time da street, street, geó filmando. Só que não dá tempo pra parar. Respirando aonde dá. Sou sangue novo, novo sangue. Eu sou gangsta. Nessa arena você vai. E o que tem, vai e vem, pois bem. Então me black, eu tô assim. Me compare alguém, ninguém. Sou do mal, do bem, batalha é gosto pra quem tem. Pra trocar já foi, amém, assim que eu gosto. Já vim, logo assim, bumbi, caixa, adrenalina na veia. O rap vaza, semeia, é muito louco. Rima rasgando, não tem socorro. Quando pensa já não vai estar de frente. De repente o susto é grande. O baque que acelera, nem viu. Quando pensou já era o gueto.org. No Brasil de teste em teste, fase a fase. Nego pau, rap ataque, a explosão. Explosão que sacudiu todos os morros. É só detalhe, eu tô chapando, mandando bronca, esse é meu dom. Gueto organizado vai, faz de mim um guerreiro do som. 100% sem dó, 100% pelo pó. 100% o melhor que faz ganhar pelo suor. Sem vida, sem chance, sem dano, sem alcance. 100% adiante, 100% mais sem chance. 100% a paz, 100% corre atrás. 100% malandragem, 100% vive mais. 100% a vida, 100% alegria viva. 100% para não merecer ir. 100% favela, 100% sem da guela. 100% nas vielas, 100% sem da brecha. 100% comparsa, 100% mais sem farsa. 100% raça, 100% é minha cara. Vou, eu vou assim, 100% mais atento. 100% nos momentos, 100% só talento. 100% microfone, 100% codinome. Comparsa, tô ouvindo alguém gritar meu nome. 100% sem dó, 100% sem B.O. 100% o melhor, 100% sem pior. Sem cemitério, é papo sério. Sem necrotério, 100% periférico. 100% de pé, 100% sem mané. Sendo assim, mas nunca perdendo a fé. 100% parceiro, 100% por dinheiro. 100% meia meio, 100% sem isqueiro. 100% chegado, 100% lado a lado. Eu vou assim, 100% gueto organizado. De corpo e alma, 100% gueto organizado. Vai, que faz de mim um guerreiro do som. Eu tô de volta, é minha cara, então foda-se. Os olhos secam, eu tô de pé, então foda-se. O que era moda virou pó, então foda-se, foda-se, foda-se. Eu tô de volta, é minha cara, então